Diga sim pra mim primeiro, diga sim, eu vi primeiro. Diga sim de corpo inteiro, diga sim, mas é mentira, tchu-tchu, é mentira. Ira, tchu-tchu, é mentira. Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes, quero é ter você na mira, tchu-tchu, sem mentira. Mas é mentira, tchu-tchu, é mentira. Ira, tchu-tchu, é mentira. Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes, quero ter você na mira. Mas é mentira, tchu-tchu, é mentira.